Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical. E como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais, como eu sempre falo, né? Ouvir e compartilhar música é algo maravilhoso. Quando a gente pode só ouvir música já é muito bom. Agora, quando a gente pode compartilhar a boa música, isso é fantástico, né? E é para isso, então, que eu convido você nessa próxima hora a ficarmos juntos, relembrando bons momentos que a música nos remete a isso, a lembranças, a saudades, às vezes não tão boas, lembranças não tão boas assim, mas coisas passadas, e boas ou não, valem a pena ser lembradas sem sofrimento, né? A saudade é boa ser curtida quando não é sofrida. E é para isso, então, que eu convido você nesse momento para ficarmos juntos, deixando a emoção falar mais alto nesses momentos, com essas lembranças. Fique então da melhor forma, sentado, deitado, confortavelmente, como você preferir, tomando aquela cervejinha, aquele vinhozinho, aquela água, aquele uísque, aquilo que você mais gostar. E então tira gostozinho também. Ô garçom, deixa por favor aqui deixa um pratinho de tira gosto aqui e deixa um tacinho de vinho aqui. Muito bom. Então, no nosso programa de hoje, nós teremos o nosso Escolha a Sua Música. É aquele quadro em que eu toco três trechinhos de música e você vai escolher aquela que você quer ouvir na íntegra no programa seguinte. Às vezes é difícil, né? Como eu sempre falo, eu procuro sempre trazer o melhor da música. Então, também nesse quadro, eu procuro trazer coisas legais, e eu sei que às vezes fica difícil, tanto que o resultado aqui às vezes é pau a pau, a disputa, a votação, às vezes por um, dois votos uma música ganha. E você então manda e-mail dizendo qual você quer ouvir na íntegra no programa seguinte. Também teremos o resultado do programa anterior, não do passado, o passado foi o especial do mês, mas do anterior a ele. Seu voto para o Escolha Sua Música, também a listinha de 14 a 15 músicas para o especial do mês, é um programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Você produz o programa comigo, você manda para mim a listinha do repertório que você quer que a gente toque aqui e vamos compartilhar com os nossos amigos o seu gosto musical. Para tudo isso, bate-papo musical 1@gmail.com. Já falei muito, vamos agora abrir o programa, parte musical do programa, relembrando a voz gostosa, bonita, do Lúcio Alves, cantando Castigo, composição de Dolores Duran. Vamos ouvir? A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer. E não faz mal se tudo terminar. Um belo dia a gente entende que ficou sozinho. Vem a vontade de chorar baixinho. Vem o desejo triste de voltar. Você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, eu eu não seria este ser que chora. Eu não teria perdido você. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, eu não seria este ser que chora. Eu não teria perdido você. Eu não teria perdido. Eu sei que não teria. Eu juro não teria perdido você. Esse foi o Lúcio Alves que cantou, de Dolores Duran, Castigo. Beto Guedes, aquele grupo, daquele grupo de cantores e compositores mineiros do Clube da Esquina, ali do início da década de 70, canta pra gente agora dele, do Lô Borges e do Murilo Antunes, Pela Claridade de Nossa Casa. Pela claridade da nossa casa, vem procurar um lugar aonde a gente pra se alimentar. De Lô Borges, Beto Guedes e Murilo Antunes, ouvimos com o Beto Guedes Pela Claridade de Nossa Casa. Né? Muito legal, Beto Guedes, a interpretação do Beto Guedes. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Se você quiser, pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta mandar um arquivinho anexo ao seu e-mail com a sua gravação. A gente vai colocar aqui então o seu pedido musical, o seu comentário de viva voz. batepapomusical1@gmail.com. Tem cantores que a gente percebe nitidamente a mudança, não só de voz, né, de timbre, porque o tempo passa e não tem jeito, mas também muitas vezes de estilo. A gente vai ouvir agora uma gravação da Fafá de Belém, do ano de 1978. Uma das primeiras gravações da Fafá de Belém, Moça do Mar, Otávio Bournier e Ivan Urig compuseram. Vamos ouvir? De Otávio Bournier e Ivan Rigg, ouvimos na voz da Fafá de Belém, Moça do Mar. E eu acho que a gente tem como hoje traçar um paralelo, né? Da Fafá de Belém de hoje, do estilo, da própria voz da Fafá de Belém, mas sobretudo do estilo dela, né? Com esse estilo muito doce do começo de sua carreira. Eu Disse Adeus, compuseram Roberto e Erasmo. Quem canta pra gente é o Roberto Carlos. Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus e vi cair no chão todos os sonhos meus. E disse adeus às ilusões também e aos sonhos meus. Eu disse adeus. e vi o mundo inteiro desabar em mim. Queria ser feliz e acabei assim, me condenando a ter recordações, recordações. Sozinho, tudo, tudo que era de nós dois. Mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois. Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus. Pisei as ilusões e até os sonhos meus. Me veio o pranto e mesmo assim eu disse adeus. Eu disse adeus. Vai ser tão triste olhar sozinho tudo o que era de nós dois. Mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois. Eu disse adeus às ilusões. Eu disse adeus. Eu disse adeus, composição do Roberto de Erasmo Carlos. Ouvimos na voz do Roberto Carlos uma belíssima canção do Roberto Carlos, final dos anos 60. Almôndegas é um grupo gaúcho que a gente pode dizer talvez que sejam os antecessores da dupla Cleiton e Cledir, que participavam desse grupo também. Almôndegas vão cantar de Kiko Castro Neves, Go. Vamos ouvir? Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Pena, Gô, que entre tanto amor ainda sejamos sós. Calou-se nossa voz neste silêncio de outono, no abandono de um pôr de sol. Pena, Gô, que sempre tanta dor esgote em nosso ser a sede de viver e a poesia renascida de nossa paz se perca em versos tão banais e estremecida. Espere o dia terminar pra não voltar jamais. Pena, Gô, que tudo que restou se perca em frases vãs sem hoje ou amanhã. E siga tudo como antes, horizontes, uma estrada e pó. De Kiko Castro Neves ouvimos com o grupo Almôndega, grupo lá dos anos 70, a canção Go. Bate-papo musical 1@gmail.com. O e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas e a gente vai compartilhar com os nossos amigos o seu gosto musical. também você pode usar esse mesmo endereço para votar naquela música que você quer que volte na íntegra no programa seguinte, no quadro Escolha a Sua Música. Bate-papo musical 1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir, na voz belíssima da Nana Caymmi, adoro a Nana Caymmi, a interpretação da Nana Caymmi, a voz, a interpretação, o jeito dela cantar, eu gosto muito. A canção Não Há Lugar, a composição é do Ivan Lins, do Vitor Martins e do Gilson Piranzetta. Vamos conferir? Eu quiser, não há lugar que eu não vá pra me humilhar só pra te ter quando eu quiser. Quero e devo ser essa mulher que se curva, te paga, te entrega, te afaga. Quero e devo ser essa mulher de olhos abertos que vinga, que xinga, pesa como praga. Não há lugar que eu não vá de aborrecer, de torturar, envelhecer. Não há lugar que eu não vá de aborrecer, de torturar, de envelhecer. Quero e devo ser essa mulher que se curva, te paga, te entrega, te apaga. Quero e devo ser essa mulher de olhos abertos que vinga, que xinga, pesa como praga. Não há lugar que eu não vá te aborrecer, te torturar, envelhecer. Só louco, só louco, só louco, só louco. Ouvimos nessa maravilha de interpretação da Nana Caymmi, Não Há Lugar, do Ivan Lins, do Vitor Martins e do Gilson Piranzetta. Na sequência, Itamara Quorax, uma cantora pouco tocada também, mas muita qualidade, vai cantar Ó Deixa, composição do Vinícius de Moraes e do Baden Powell. Thank you. razão demais quando se queixa. Então a gente deixa, deixa, deixa, deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. Deixa. Diz que sim pra não dizer talvez. Deixa. Abaixando nem existe. Deixa. Não me deixes ficar triste. Escolha a sua música. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão normal. Dizem que sou louco. Eu ter um gosto assim. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. E posso não lhe agradar. Abrir a porta do dia a dia. Tentar sem pedir licença. Sem parar pra pensar em nada. Esta semana, mais três músicas pra você escolher. Aquela que você quer ouvir na íntegra na próxima semana. Tivemos então três trechinhos de música que foram: música 1, Ildo na Rua, na Chuva, na Fazenda; música 2, Jair Rodrigues, Disparada; e música 3, Luciana Mello, Simples Desejo. Agora é com você. Escolha aquela que você quer ouvir na íntegra no próximo programa e vote pelo bate-papo musical 1@gmail.com. E no programa anterior, as três músicas que ficaram para você escolher foram: música 1, A Cor do Som, Abri a Porta; música 2, Cazuza, Faz Parte do Meu Show; e música 3, a ganhadora, que foi essa aqui, Elba Ramalho, De Volta pro Aconchego, canção do Dominguinhos e do Nando Cordel. Toda essa minha vontade. abraçando teu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Seus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. Sem você, vez em quando, parece que falta um pedaço de mim. E alegre na hora de regressar, parece que vou mergulhar na felicidade. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Este foi o nosso Escolha Sua Música e ouvimos a campeã Elba Ramalho, do Dominguinhos e do Nando Cordel, de volta pro aconchego. Bate-papo musical 1@gmail.com, um e-mail para a sua participação. Desalento, canção do Chico Buarque, canta Chico Buarque, essa canção de 1971 do álbum Construção. Yeah.

Ele já chega morto de corpo em casa e guarda sua alma em algum bolso à toa. Ele pegou no sono antes de mim, como sempre. Eu fico a rolar na cama, insone, cansada, como mulher infeliz, como gente revoltada. Ouvimos Trastes da Fátima Guedes, na interpretação dela, Fátima Guedes. Esse é o programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por mim, Marcos Rangel. Elis Regina, Black is Beautiful, composição do Marcos Valle. Belíssima interpretação, como não podia deixar de ser diferente, né, da Elis Regina. Observem a letra e a interpretação da Elis dessa canção. Hoje cedo, na rua do Ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero Deus negro do Congo ou daqui. Hoje cedo, na rua do Ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero Congo ou daqui. Que se integre no meu sangue europeu. Deus negro, ou daqui. Black is Beautiful, composição do Marcos Valle, ouvimos nesse show de interpretação da Pimentinha ou Furacão, como queiram, Elis Regina. Nausete, uma cantora paulista, pouquíssimo conhecida também por aqui, mas de excelente nível, excelente qualidade, vocês perceberam agora, ela cantando do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, Modinha. Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, ouvimos Modinha na voz da Nausete, essa cantora, como eu falei, pouco conhecida, mas que canta muito, né? Você percebe que ela tem uma boa qualidade, bom nível e, infelizmente, pouco conhecida, pouco tocada. Como eu sempre falo, a gente toca aqui o que não ouve nas rádios comerciais, rádios, né, convencionais, por aí, porque não ouve mesmo, não toca. A gente toca por aqui. Chegando agora à reta final desse nosso encontro, vamos fechar, como eu sempre falo, com chave de ouro. E aí, mais uma do Vinícius de Moraes, dessa vez com o Carlos Lira, na interpretação fantástica também, que dá um show, do Wilson Simonal, Minha Namorada. Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém